chão. Louve ao Senhor com os crentes de plantão. Família GA, quer guiar? Não acredito, verdadeiro tem unção. E o Espírito testifica. Nós produz o melhor som, qual o som? É o rap alargando nossas tendas, começando do Nordeste. Falam por aí que nosso som não é legal. Tô ligado, é inveja, é comum, é normal. Deixa Zé Povinho falar, quer que há? Tamo aqui é pra somar, até por ele nós orar. Até teve uma mão que me julgou irmão, que eu corro pelo errado em busca do cifrão. Que eu tinha que fazer um som mais popstar, que eu tinha que ser estrela para agradar. Mas não vou mudar nosso som só porque cê quer. Tô aqui pra agradar, é Jesus de Nazaré. Ser usado por Jesus é o que eu quero. Viver em santidade, cheio dos mistérios. Crente louco é nós mesmo, usado por Jesus. E o Espírito Santo é que nos conduz. Me chamam cabeça, meu aliado é o Bresso. A outra é a Ingrid, admiro os seus versos. A banca Christian Rap aqui vai continuar. Nós apenas começou sem previsão de acabar. Vem com nós, irmão, tira o pé do chão. Louve ao Senhor com os crentes de plantão. Família GA, quer que há? Não acredito, os verdadeiros têm unção. E o Espírito testifica. Vem com nós, irmão, tira o pé do chão. Louve ao Senhor com os crentes de plantão. Família GA, quer que há? Não acredito, os verdadeiros têm unção. E o Espírito testifica. Aí, irmãozinho, a moda agora é ganhar dinheiro com esse negócio de rap. Tô fora disso mesmo, não vem com essa não. Aqui eu sou de Cristo e o rap é de cristão. Não me envolva em seus planos, suas paradas erradas. Não vou me envolver aí nessas desgraças. Nem conte comigo para iludir os irmãos. Ganhar dinheirinho, fazer repercussão. Desse jeito não, eu tô aqui pra ganhar almas. Não me envolver com essas paradas. Olhe bem pra mim, eu tenho vergonha na cara. O crente louco aqui não nega Cristo não. Nem Cristo nega o crente que com ele tá firmão. Eu ando vigiando e o inimigo sem chance. Antes me bati, agora faço uma revanche. A palavra é a espada e pro inimigo é sinistro. A Bíblia tijolada na cara do inimigo. Damos corre pelo certo em busca das vidas. Jesus no controle é vitória garantida. E pra quem pensou que nós não ia conseguir, demorou, eis o exemplo, é nós aqui. Vem com nós, irmão, tira o pé do chão. Louve ao Senhor com os crentes de plantão. Família GA, quer que há? Não acredito, os verdadeiros têm unção. E o Espírito testifica. Vem com nós, irmão, tira o pé do chão. Louve ao Senhor com os crentes de plantão. Família GA, quer que há? Não acredito, os verdadeiros têm unção. E o Espírito testifica. A fé e perseverança é que nos trouxe aqui. O amor pela vida nos fez prosseguir. Lutas e tribulações, portas fechadas. Quem falava mal de nós aí? Quem nos julgava? As pedradas doía pra sair do alvo. Mas com as pedras nós fez morro pra subir mais alto. Louvado seja Deus por quem por nós orou. Amigos e irmãos que não abandonou. Aqueles que a nós nos abriu espaço. Pastores e intercessores que ajudaram. Pelos incentivos, pelas orações, pelas madrugadas, pela intercessão. Um salve pra vocês que curtem o nosso som. E mais, Deus te abençoe e te dê a paz.